você viver com alguém do meu lado. O choro é livre, o choro é livre, o choro é livre. E quanto que eu me doei, a chance que eu te dei, cheguei a perder as contas, vezes que eu voltei. Voltei.